Fronte é polêmica. E foi realizada ao longo de toda a quinta-feira no Hotel Golden Park Internacional, em Foz do Iguaçu, a 8ª edição do seminário Tríplice Fronteira, que debate questões ligadas ao contrabando e à pirataria na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O evento é uma parceria entre o Fórum Nacional de Combate à Pirataria e a Delegacia Local da Receita Federal do Brasil. Em entrevista à reportagem Transamérica Foz, o empresário Edson Vismona, presidente do Fórum, falou sobre os objetivos do seminário. Todo ano nós realizamos esse evento aqui em Foz, porque é uma região estratégica, que nós temos nos dedicado sempre a maior atenção, porque nós vamos combater todas as práticas ilícitas que surgem desses comércios, comércio transfronteiriço, mas que tem uma parte que é o comércio, o mercado ilegal, que nós temos que combater. Na parte da manhã nós temos uma discussão muito interessante com a participação da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal, discutindo como melhorar a interação entre os diversos órgãos. Isso é fundamental. Nós temos a absoluta consciência de que esse deve ser um mantra: integração de ações, coordenação de ações, cooperação. E foi muito interessante o debate que nós tivemos pela manhã para fortalecer estes elos institucionais na área federal aqui na região da fronteira. Um dos temas centrais da edição 2015 foi o combate à pirataria de sinais de televisão por assinatura, o popular Sky Gato. Segundo Vismona, o uso de aparelhos que captem o sinal da TV paga sem a anuência do operador é irregular. É ilícito a utilização de aparelhos não homologados pela Anatel. Isso já está demonstrado. A Anatel tem que certificar esses produtos porque interfere na rede de telecomunicações. E os produtos que não são homologados podem e serão apreendidos cada vez mais. E aí está sendo discutido aqui um convênio que vai ser assinado da Receita Federal com a BTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, para permitir a destruição dos aparelhos apreendidos. Com isso, desonera a Receita de ficar guardando esses produtos nos seus depósitos. Então, é uma medida de ação efetiva para aperfeiçoar esse combate a esse contrabando específico de decoders. Ao longo dos 8 anos de realização do seminário, o foco das discussões passou do combate a CDs e DVDs piratas a formas mais sofisticadas de ilegalidade. Segundo o presidente Edson Vismona, um dos desafios da fiscalização é acompanhar os avanços tecnológicos. Sempre. A tecnologia, ela sempre permite esse tipo de evolução. E nós temos que acompanhar essa evolução. A questão dos CDs e DVDs caminha para o download ilegal. Então é sempre um desafio a mais que se impõe, e é exatamente esse o objetivo desses nossos encontros: articular entre sociedade civil, setores produtivos e a área governamental, como acompanhar essa evolução para diminuir o espaço da criminalidade em nosso país. Durante a 8ª edição do Seminário Internacional Tríplice Fronteira, o delegado da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, Rafael Rodrigues Douzan, assinou convênio com a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, a BTA, para intensificar as ações de combate aos chamados decodificadores. Em entrevista à Transamérica Foz, o delegado explicou o teor do acordo. O acordo que nós fizemos com a BTA é um termo de cooperação que visa basicamente a destruição desses aparelhos. Então a gente evita que esses aparelhos cheguem, possam ser reintroduzidos no mercado, né, fazendo a destruição deles, e uma destruição ecologicamente correta, com reaproveitamento dos materiais. Então basicamente o convênio versa sobre esse tema. Números divulgados pelas operadoras de televisão por assinatura dão conta de que até 1/3 do mercado brasileiro do setor é abastecido com aparelhos com tecnologia considerada ilícita. A fronteira com o Paraguai é apontada como a principal porta de entrada para o chamado Sky Gato. Questão complicada e difícil de lidar, até porque, ao longo do tempo, as operadoras já perceberam que não adianta mudar de satélite, não adianta recodificar o sinal. Uma hora ou outra, cedo ou tarde, os aparelhos acabam sendo novamente atualizados com o sinal, e a pirataria, claro, continua neste setor. Tentar impedir a entrada no país de aparelhos do chamado Sky Gato é válido, mas possivelmente não irá funcionar, porque o que funcionaria mesmo de verdade seria, né, aquela questão de preços e pacotes mais atraentes. Claro que o preço dos pacotes caiu nos últimos anos, mas não o suficiente no que diz respeito ao poder de compra do brasileiro, e a verdade acaba sendo uma só, né? Ou a TV paga encontra um meio termo, ou perde de vez fatia significativa de seu mercado para o Netflix e provedores aí da internet. Mas eu vou parar por aqui, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro.